Acompanhe agora o programa Mulheres do Sertão. Informações gerais, debates e opinião popular. Uma produção do Centro Nordestino de Medicina Popular. Parceria com o Fórum de Mulheres do Araripe e Grupo de Mulheres Jurema. Apoio financeiro da instituição Pão para o Mundo. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas a... Oi, bom dia a todos os ouvintes do programa Mulheres do Sertão. Eu sou Cláudia Xenofonte e vou estar aqui durante essa uma hora, né, de 9h30 às 10h30 com vocês. A nossa amiga Vera está em Recife. Te mando um beijão, Veroca, sei que está aí nos ouvindo. Então, bom dia a todas as pessoas que nos escutam todos os sábados, tá? É uma satisfação para nós do Fórum de Mulheres do Araripe estar aqui todos os sábados dialogando temas importantes para as nossas vidas, tá certo? E hoje, como tema, a gente vai estar trazendo as eleições da diretoria executiva do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ouricuri, que vai estar acontecendo esse mês aqui em Ouricuri. Tá certo? E para dar o bom dia à turma, são duas chapas, chapa 1 e chapa 2. A gente vai estar dando bom dia ao pessoal que representa aqui a chapa 1, o Johnny Monteiro e a Ana Alberga Maria Oliveira. Bom dia, Johnny. Bom dia, Cidinha, Cláudia. Bom dia, os companheiros da chapa 2. Bom dia, a minha companheira de chapa, Ana Alberga. Bom dia a todo mundo que está ouvindo esse maravilhoso programa na manhã de sábado, e hoje a gente vai conversar sobre as eleições do Sindicep, que acontece na próxima quinta-feira, durante todo o dia, e convocar todos os servidores para participar desse momento democrático importante. Que vença a chapa 1, que vença a chapa 2, o sindicato vai continuar funcionando em defesa dos trabalhadores. E hoje a gente vai conversar, Cláudia, sobre as propostas da chapa 1, na qual a gente está participando ativamente, levando ao servidor essas informações. Muito bem. Bom dia, Ana Alberga. Bom dia, Cláudia. Já estivemos aqui outras vezes, eu agradeço, né? Companheiro Ferrinho, estive há pouco falando da reforma da Previdência, agradeço também por o espaço. A gente, enquanto cidadã, a gente se indigna com essa problemática toda. Quero dar um bom dia especial ao trabalhador do campo, da cidade, aos servidores públicos do município. Você, homem, mulher, trabalhador, trabalhadora, nosso muito bom dia. E quero dizer a vocês que estou aqui. A nossa companheira Didi está doente, não pôde participar. Já foi medicada, mas infelizmente não se recuperou ainda. Mas sabendo da guerreira como ela é, forte, autêntica, uma mulher de luta, com certeza vai se recompor e certamente já segunda-feira estará conosco nessa luta. Didi, companheira, estou na luta, estou orando por você e estaremos juntas, sempre. Muito bem, bom dia, Didi. Recupera ligeiro, mulher, para vir para a luta. E vamos dar o bom dia aos representantes da Chapa 2, né, a presidente que está nessa correria aí pelas eleições, a Helenice Alves. Bom dia, Helenice. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cidinha. Bom dia, Johnny, Ana Alberga. E bom dia, meu colega aqui de chapa, José Hilton. Desejar um bom dia a todos os ouvintes dessa emissora, como também a todos os trabalhadores rurais, da cidade também, e em especial aos filiados do Sindicep. E a gente hoje aqui viemos para expor as nossas propostas e falar um pouco dessas eleições e até mesmo divulgar mais, né? Muito bem. Bom dia, José Hilton, amigo Ida, né? Trabalhamos aí um tempo. E aí, como é que tu tá? Como eu costumo chamar ele, de Adonia. Bom dia, José Hilton. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cidinha. Bom dia, Johnny. Bom dia, Ana Alberga. Bom dia, Helenice, minha companheira de chapa. Bom dia a todos os ouvintes do programa Mulheres do Araripe, programa do Fórum de Mulheres do Araripe, quer dizer, programa Mulheres do Sertão, perdão. E um bom dia, ouvintes, vocês que nos escutam através das ondas da Rádio Voluntários da Pátria. É um prazer imenso estar aqui pela primeira vez participando deste programa, certo? Para mim, a novidade está no programa das mulheres, programa Mulheres do Sertão aqui. Quero mandar um bom dia especial também para minha mãe, Marina, que está ouvindo esse programa lá no Cid Cancela, lá naquele torrãozinho. E Cicinha também, que nos escuta através da Rádio Voluntário. E especialmente também a todas as mulheres servidoras públicas municipais do nosso município. E daqui a pouco a gente está aí falando e apresentando as propostas da Chapa 2, falando um pouco da eleição que acontece no próximo dia 23. Muito bem, e para não esquecer, a gente precisa também dar o nosso bom dia aqui no ar à nossa amiga Cidinha. Vem cá, Cidinha, bom dia, moça! Bom dia, Cláudia. Bom ter você aqui hoje, né? Vera tá lá viajando, mas descanse, amiga. A gente vai fazer alguns vídeos aqui durante o programa para você e para todos que nos acompanham aí nas redes sociais, no interior principalmente, onde tem um grande número de funcionários, servidores, né, do município, e ao pessoal das chapas que estão disputando esse pleito. Muita sorte, sucesso para vocês, e quem vencer que faça um bom trabalho, viu? A gente, enquanto imprensa, vai estar de olho. Bom dia para todos. Então, muito bem. Então, bom dia a vocês, meninas, os meninos, aos ouvintes, Cidinha. E agora a gente vai ouvir uma música para a gente dar uma organizada aqui nas falas e já a gente está voltando. Traz saudade de você. outra vez sem você, outra vez sem amor, outra vez vou falar mal do mundo até você. Olá, a gente está aqui voltando, né, ao programa Mulheres do Sertão, são 9 horas e 46 minutos. Como foi falado no início do programa, hoje a gente vai estar fazendo uma roda de conversa, né? Não é um debate, fique claro, é uma roda de conversa com as duas chapas que estão concorrendo à diretoria executiva do Sindicep para esse mês de março. Então aqui nós temos da chapa 1 a Ana Alberga, que está como vice-presidente na chapa 1. Temos o Johnny Monteiro, o secretário de Finanças, na chapa 1. A Helenice Alves, presidenta na chapa 2. E o vice-presidente, o José Hilton Teixeira, mais conhecido por Ida. Então, a gente sabe que esse momento é um momento importante, não só para as duas chapas que estão, né, nessa história de estar mostrando suas propostas, de dar continuidade aos trabalhos que já vem sendo desenvolvidos no Sindicep. E por entender isso, o programa Mulheres do Sertão trouxe vocês aqui para estar falando um pouco das propostas, porque esse espaço é um espaço informativo, né? Então vocês vão estar falando para os servidores e servidoras públicas que nesse momento estão escutando, né? É um curto tempo para vocês, né? Por conta que já é dia 23. Mas aí, assim, vamos aproveitando esses espaços para apresentar propostas, né? Porque eu costumo dizer que candidatura sem proposta não é candidatura. Eleição sem proposta não é. E, de certa forma, isso aqui é um processo eleitoral mesmo, onde vocês vão estar defendendo propostas e pensando melhor para os servidores municipais, não é? Uma classe tão necessitada também desse apoio mesmo de uma diretoria que realmente faça as coisas acontecer. Então, torço por vocês, que vençam aquele que os servidores entenderem que são o melhor, tá? Para estar representando eles e elas nesse momento. Então, vou estar abrindo o espaço para o pessoal. Aqui podem falar, a gente já combinou aqui. Fiquem à vontade, não é um debate, é um momento de estar realmente levando para as pessoas aquilo que vocês pretendem estar, né, na labuta e na luta, levando e conquistando. Então, fiquem à vontade. Chapa 1 vai iniciar com Ana Alberga, falando das propostas de vocês para os servidores e servidoras públicas. Bom, Cláudia, a gente, enquanto Chapa 1, a gente elaborou 30 propostas. É claro que a nossa luta, ela não é... A nossa luta e a nossa necessidade não se limita apenas a 30 propostas, mas não dá para colocar tudo no papel, então limitamos por ter que escolher as mais prioritárias. A gente começa com o calendário de pagamento para os servidores públicos, ativos e inativos. Por que calendário de pagamento? Porque a gente sabe que cada gestão tem uma forma de trabalhar. Isso é conquista do Sindicep, ter um calendário de pagamento. É luta, conquista, a gente conquista enquanto tem uma gestão. Quando a outra gestão entra, nem sempre dá continuidade aos trabalhos que a gestão anterior deixou. Então, isso é luta constante, pagamento para a gente, porque calendário de pagamento, salário, a gente, como sempre disse, é alimento e a gente precisa sim priorizar isso. A gente também, Cláudia, tem uma luta por a ampliação dos percentuais do PCC e PCCR. Em 2014, a partir de muita luta, 15 anos de luta, conseguimos conquistar o PCC, o Plano de Cargos e Carreira para os Servidores. Todo o servidor hoje em Oricuri tem um plano de cargos e carreira. E o nosso Sindicep foi muito valente, porque é o único sindicato daqui da região que tem plano de cargos e carreira. Você pode ligar para Bodocó, para qualquer outro município e pergunte. Somos, graças a Deus, referência, recebemos constantemente pessoas no nosso sindicato para copiar, para perguntar como é. Johnny Monteiro, que está aqui comigo, está sempre assessorando. O pessoal quer saber como é esse plano de cargos e carreira, quer levar para outras cidades. Só que esse plano de cargos e carreira brasileira ainda não está da forma que a gente elaborou. Essa luta também é constante. Os percentuais não são os percentuais que a gente quer. Ele foi implantado, graças a Deus. Hoje os servidores já recebem com planos de cargos e carreira. Mas a gente precisa ampliar esse plano de cargos e carreira, melhorar esses percentuais. Então, nossa luta também é por isso. A gente luta também por estar na nossa proposta de governo, o difícil acesso, a insalubridade, periculosidade, estabilidade financeira para servidores. Por que que também a gente mantém essa luta? Justamente por a mesma questão que eu te disse. Cada governo ele tem as suas propostas que ele pré-estabelece para poder fazer a sua governabilidade. Então, a gente mantém essa luta porque nem sempre um governo vai usar a mesma proposta que o outro já vem usando. Então, essa luta por periculosidade, insalubridade, difícil acesso é uma luta nossa e é uma luta constante também. A gente tem também a questão do nosso clube, que a gente vai manter, vai ampliar. Já em abril, seja chapa 1 ou chapa 2 quem ganhe, o clube já está pronto para ser inaugurado, sim. A primeira etapa. O clube ele é construído em etapas. Então, essa primeira etapa já está concluída. A gente já tem as piscinas. A gente até convida vocês para ir olhar como é que se encontra o clube. Tem piscina, a gente já tem um bom andamento do clube e ele já é suficiente para se funcionar. O clube é só isso? Não. Só está pronta a primeira etapa. As demais etapas, na medida que entrar recurso, como eu escutei aqui a companheira Elenice falando, explicou muito bem, na medida que entrar recurso, que ele vai ser dado continuidade. Temos também a questão de um centro médico para a antiga sede do Sindicep. A gente tem essa proposta de ter um centro médico na antiga sede do Sindicep, justamente porque os nossos servidores eles precisam sim ter mais acesso à saúde e a gente já teve experiência com planos de saúde e são muito caros, não funcionou bem as experiências que nós tivemos e a gente achou por bem construir esse centro médico para que a nossa experiência de planos médicos não funcionou bem, para que esse centro médico possa sim vir atender aos nossos servidores. A festa do Sindicep, a gente tem também como proposta continuar realizando essa festa, ampliar esse prêmio, valorizar o servidor através dessa festa, dar uma festa mais confortável. O clube também já é justamente para atender essa necessidade também da festa. Esse clube também ele foi criado a partir da demanda do servidor. Em assembleias nos procuraram, sempre querendo ter mais lazer, ter como viver um final de semana mais tranquilo em sua família, em sua casa, porque, infelizmente, nosso servidor tem uma vida muito dura, de muito trabalho. Então, a gente já construiu esse clube justamente pensando no lazer e atendendo à demanda. Muito bem. Você está apresentando as propostas da Chapa 1 e eu tenho duas perguntas. Uma é saber se essas propostas, você já trouxe um pouco da resposta, mas se surgem a partir da demanda dos servidores mesmo, né, nas vivências e tudo, se essas propostas nascem a partir dessas demandas ou se foi algo pensado pela a diretoria, pelo pessoal da Chapa, aliás. E quanto ao clube também, esse clube, você já trouxe que foi demanda dos próprios servidores, né, pela necessidade de ter um lazer, porque Ouricuri, infelizmente, a gente não tem, né? Quem tem sua roça, vai para sua roça. Quem não tem, infelizmente, fica de domingo a domingo na cidade. Isso não é bom pela sobrecarga de estresse que a gente tem. E quem vai ter acesso a esse clube? É somente os servidores? Como é que vai se dar isso? Bem, o clube é algo maravilhoso. Quem já foi visitar deixou essa colocação lá para a gente, de que o único sindicato que oferece um clube de lazer será o de Ouricuri. Ou seja, o sindicato vem saindo na frente, pioneiro em muitas questões. Como o Ana já colocou, o PCC para todo servidor de todas as secretarias, só o Ouricuri que oferece. O clube foi uma demanda antiga dos servidores, em que primeiro exigiam que o sindicato construísse uma sede própria para não ficar sendo atendido nas esquinas ou ter que ficar mudando de prédios alugados. Então a gente conseguiu conquistar uma sede própria com um auditório climatizado que oferece conforto aos servidores e também serve de fonte de renda através dos aluguéis de vários eventos que a gente oferece à sociedade. O clube vai funcionar dessa forma também. Primeiro, é um clube de 12 tarefas, 36 mil metros quadrados. Certamente será o maior espaço do Araripe em relação a clube. Será um dos maiores clubes aqui do sertão de Pernambuco. A piscina, com certeza, já é a maior de Oricuri. São 300 mil litros de água, 22 de comprimento por 8 de largura. Quem está indo lá está ficando maravilhado. Como é que um sindicato que cobra só 1% do seu sócio consegue fazer uma estrutura física tão grande? Então é necessário esclarecer aqui para todo mundo que o sindicato tem que oferecer uma estrutura física sim. A gente tem que investir num patrimônio porque esse dinheiro é do servidor e a gente investe muito bem. Ana é a atual finanças do sindicato, vem fazendo um ótimo trabalho de transparência. Se Deus quiser, a partir do dia 23, com a vitória da Chapa 1, John Monteiro assume as finanças e vai continuar esse trabalho. Muitas pessoas falavam que eu estava meio silencioso de outubro para cá, Cláudia, mas justamente o sindicato me designou para cuidar dessa construção. E estou me dedicando ao máximo, com todo carinho, para que a gente faça um lugar, agradável, que o servidor chegue lá com ele e sua família e se sinta bem naquele lugar. Então a gente está trabalhando todas essas questões ambientais, de acessibilidade, de reuso das águas, e lá vai ficar realmente um lugar maravilhoso. A gente já ouviu a colega Lenice falando essa questão do que vai custar R$1 milhão. De fato, essa é uma estimativa do sindicato, é uma obra maravilhosa, grandiosa. O sindicato não tem esse recurso, que é todo custeado com dinheiro próprio. E à medida que o dinheiro vai entrando, a gente vai fazendo. A primeira etapa vai ficar pronta, sim, agora no mês de abril, e a gente já vai poder funcionar. Muita gente perguntando, a festa vai ser lá? Sim, a festa do sindicato, a gente não vai mais precisar alugar locais para fazer nossos eventos. Lá vai ser realizado todos os eventos do sindicato e também, como é uma estrutura que demanda de recursos para mantê-la, com funcionários que têm que cuidar do clube e outras demandas, vai sim ser cedido através de aluguéis a toda a sociedade. Quem quiser fazer um evento nesse clube vai poder fazer, a gente vai definir isso em Assembleia Geral e nós esclarecemos aqui que tudo que é de competência da Assembleia Geral, nós levamos para a Assembleia discutir. Vai ser criado um estatuto de uso e o servidor é quem vai dizer como é que vai usar, quem é que vai usar e quem não é sócio, quanto é que vai pagar. Tudo isso vai ser discutido em Assembleia, a gente já tem esse encaminhamento e esperamos realmente que o servidor reconheça todo esse trabalho que nós fizemos de 2005 para cá. O sindicato não era nada e hoje é o que é graças a essa diretoria. Muito bem, eu estou aqui olhando para o relógio e tentando calcular mais ou menos o tempo para que a gente se organize aqui. Então, vocês falaram em torno de 10 minutos. Cidinha, a gente vai fazer o seguinte, eu vou passar para a chapa 2, vocês vão falar em torno desse tempo também, depois a gente para, escuta uma música e aí a gente volta com as falas, tá certo? Então, chapa 2 pode ficar à vontade para apresentar as suas propostas. Certo. Cláudia, nós temos 32 propostas que foram construídas também junto com todos que fazem parte da Chapa 2, mas também através das sugestões dos filiados, dos funcionários, que a gente ouviu várias pessoas e eles sempre questionavam algumas coisas e a gente ia anotando. E em cima disso a gente criou essas 32 propostas. Entre elas, tem assim, que a gente considera primordial, que é garantir a participação democrática em todas as instâncias do nosso sindicato, incentivando o surgimento de novas lideranças e a participação efetiva das bases nas tomadas de decisões. Várias pessoas têm reclamado com a gente com relação a essas tomadas de decisões em assembleias. Então, a gente colocou essa proposta porque a gente acha importante que todos os filiados do SINCEP ele tenha essa participação efetiva nessas assembleias para estar discutindo as coisas mais importantes do nosso sindicato. Outra também que a gente acha importante é o compromisso em realizar visitas sistemáticas às unidades de ensino, saúde e demais secretarias, porque a gente sente essa falta do sindicato com relação a essas visitas, para estar ouvindo nós, enquanto servidores públicos municipais. Outra proposta que a gente também não acha, é uma proposta nossa, e também através da sugestões dos filiados, é utilizar o veículo que é do SINCEP, que foi comprado pela atual diretoria, para que esse veículo venha a servir aos nossos filiados. De que forma? Tem pessoas que às vezes fazem uma inscrição para um concurso, onde a prova é em Petrolina, em Recife, e muitas vezes perde essa oportunidade porque não tem o dinheiro de uma passagem. Então a gente tem essa proposta de esse veículo servir ao filiado, a nós enquanto filiados do Sindicep. Também realizar ações e campanhas de esclarecimento em relação às carreiras, direitos e deveres dos servidores públicos municipais. Porque a gente tira como base as eleições. Elas não são divulgadas assim para todos. Tem muita gente, a gente está andando muito e escuta muito as pessoas falarem assim: não, eu não sei o dia da eleição. Vai ter concorrência? Vai ter mais de uma chapa? Porque eles estão acostumados a ter apenas uma. Se eu não me engano, já houve uma concorrência há algum tempo, mas que isso acabou. É como se as pessoas elas não tivessem esse esclarecimento que qualquer filiado que tem um ano de filiação ou mais, ele pode sim vir a concorrer à diretoria executiva do sindicato. Então, a gente escuta muito reclamação relacionada a isso. Então, baseado nisso, nós criamos isso, divulgar mais essas eleições, levando em assembleia essas eleições, como será criada, se quem quiser participar, quem pode participar, como pode participar. A gente acha isso muito importante. Outra proposta da gente é fortalecer o coletivo dos trabalhadores e trabalhadoras aposentadas, mantendo essas pessoas efetivas, articuladas ao sindicato, porque nós conhecemos aposentados que eles não participam de assembleias, eles pagam o Sindicep, mas o sindicato, mas eles não participam das assembleias, eles não têm uma participação ativa com relação a isso. Manter a disciplina e a transparência na utilização dos recursos, isso é uma proposta da gente também. Tudo que vem dando certo no Sindicep, no sindicato, caso a gente ganhe, a gente vai manter, sim, porque a gente reconhece o trabalho, o esforço de todos vocês. Eu tenho admiração por Johnny, por Didi, por todos vocês. Eu sempre tive. Sempre falei que gostava muito do pessoal. E respeito o trabalho de vocês. A gente não está aqui desmerecendo o trabalho de ninguém. É tanto que eu sempre cito uma frase que a gente não precisa apagar a luz do outro para a gente brilhar, né? Então, a gente reconhece. O clube é maravilhoso. É uma conquista. Foi boa. A gente precisa disso. Então, discutir também com a diretoria os eventos festivos, né? E premiações, porque a gente vem escutando muito as pessoas reclamar que às vezes passa muito tempo na fila, né? Não é uma coisa que está sendo confortável. Então, discutir em assembleia é a melhor forma de se realizar essa festa, que é nossa, né? Que é dos filiados. Promover fóruns, seminários, capacitações, que a gente sente essa falta. Johnny, Ana Alberca, a gente sente essa falta com relação ao sindicato, para nós filiados. Nós vemos aí que há anos que nós não temos isso, né? Nem pelo poder público municipal e muito menos pelo sindicato. Então, isso é necessidades básicas para nós servidores públicos municipais, como também estadual, o servidor como um todo. A gente acha isso importante. São propostas, todas elas voltadas para o servidor, para vir a servir ao servidor, e não só a apenas uma diretoria executiva ou a um sindicato. Analisar e alterar o estatuto do Sindicep e também o regimento eleitoral. Esse estatuto está aí, se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês me corrijam, desde quando foi fundado o sindicato. Então, assim, a gente precisa melhorar esse regimento, gente. Já teria que ter tido alterações nesse regimento. Né? Precisa disso. Só uma pergunta, quanto tempo tem de existência do Sindicep? Cláudia, não é 17 anos, é 16 anos. E ele ainda vai aniversariar em junho. Nosso sindicato vai fazer 16 anos em junho. Ele é de 2000, junho de 2000, viu? Certo, pode continuar. Outra também é buscar junto com a Prefeitura Municipal de Ouricuri a convocação dos aprovados no concurso público. Tem esses aprovados que estão aí, como ontem a gente ouviu um agente de trânsito, ele está incomodado com a situação porque ele disse que precisa exercer a função pela qual ele escolheu. Ele escolheu uma função, ele fez o concurso, ele passou e está aí apenas indo assinar o ponto. Porque até então o Poder Executivo ainda não convocou esses aprovados. Então, A gente vai lutar, ganhando essas eleições, a gente vai lutar por todas, colocar em prática todas essas nossas propostas, como também dar continuidade às que já estão aí, que são boas. Mas a gente precisa melhorar, a gente precisa renovar, a gente precisa dessa mudança. Né? E mostrar também para todos, não só os filiados, como todo um, como um todo, que qualquer um de nós somos capazes, sim, de exercer, de estar numa diretoria executiva do sindicato, do nosso sindicato. Nós somos capazes disso. É, Ida, quer falar? Muito bem, sim, com certeza. Fica aí à vontade. Mais uma vez, bom dia a quem está nos ouvindo, né? Então, dentre estas propostas, nós temos muito mais para apresentar e nós estamos visitando os nossos colegas, professores, auxiliares, vigias, ACS nas comunidades rurais, aqui também na sede, e a gente percebe, ao conversar com estas pessoas, a vontade é comum, entre ambos, essa necessidade, essa vontade de mudar. Nós, aonde a gente passa, a gente faz uma campanha com respeito à Chapa 1, porque tem serviço prestado. Então, ao dirigir a palavra a um colega ou colega, ao pedir o voto, a gente coloca a importância que John, que Didi, que a diretoria que está, tem para o Sindicep. Mas John está lá há 12 anos, tem uma equipe que está... John está há 16 anos, tem a equipe lá que está há 12 anos. Então, é preciso mudar, porque assim como Johnny é educador, eu também sou. E todos nós temos capacidade de assumir a diretoria do Sindicep, a Secretaria de Finanças, a coordenação geral do Sindicep, como muitos desses novos concursados que chegaram agora também têm essa intenção. Já tinha pessoas interessadas em participar da chapa, mas como diz o estatuto do nosso sindicato, ele não permite que o filiado, o servidor, participe do pleito eleitoral tendo menos de um ano de filiação, certo? Então, eu quero reforçar aí a questão desse estatuto, nosso estatuto do Sindicep, o estatuto eleitoral, ele precisa ser reformulado. Eu acredito que a gente precisava ter tido uma assembleia antes de começar o período eleitoral para a festa da democracia, para eleger uma nova diretoria para o Sindicep. Isso deveria ter acontecido, porque me lembro que anteriormente, em outras campanhas, isso aconteceu, né? Para formar uma comissão eleitoral. Nós estamos com isso hoje, temos aí uma comissão eleitoral que passa por problemas. O presidente da comissão eleitoral ontem pediu a exoneração da presidência, a suplente estará assumindo aí, certo? Estivemos visitando o clube, é uma obra que deixa algumas interrogações, que a gente vai discutir isso também com a Chapa 1, certo? A Chapa 2 tem as propostas dela, e uma delas é continuar o clube, mas para dar continuidade e finalizar essa segunda etapa, a gente vai discutir isso em assembleia com os servidores, quando formos eleitos, se Deus quiser, certo? E também é proposta nossa lutar para que os ACS e a CE tomem posse. Os agentes comunitários de saúde do concurso ainda não foram empossados, como os agentes de endemia. Os de tanto já foram empossados sim, mas para eles irem para a rua exercer, eles precisam passar por uma formação, e nós temos também como proposta estar dialogando com o executivo para que isso aconteça, para que esses agentes de trânsito comecem a trabalhar na cidade para melhorar o nosso trânsito, e convoquem também os ACS e ACS que estão aí aguardando para ser chamados, uma vez que já foi publicado no Diário Oficial. Muito bem, que bom, né, ter pessoas que despertam para isso, para a luta coletiva, né, turma que está aqui, é muito importante isso. Que bom que surgiu mais outras pessoas para estar nesse espaço, né, isso é importante. Nós vivemos num país democrático, onde as pessoas têm direito, sim, de participar ativamente. E que bom que vocês estão com essa vontade de ver transformado e dar continuidade àquilo que já vem sendo feito, né? Isso é importante. Eu gostaria de saber o seguinte, eu já ouvi vocês em alguns espaços falando das propostas, ouvi a pessoa que estava, o Luizinho, né? Ele falou um pouco de todo esse processo, como ia se dar e tudo. E aí eu gostaria de saber das duas chapas, quem compõe quem está compondo essas duas chapas, tá certo? E qual, como é que vocês estão fazendo para estar conversando com os colegas e as colegas de vocês? Mas antes disso, eu vou pedir uma música para a gente se organizar aqui. Quem quiser ligar para perguntar aqui a Chapa 1 e a Chapa 2 alguma coisa, é só ligar para o 3874-1080, que a gente está aqui, tá certo? Então, já já, nós voltamos com mais um programa Mulheres do Sertão. Olá, voltando aqui a mais um programa Mulheres do Sertão. Hoje nós estamos aqui debatendo sobre as eleições da diretoria executiva do Sindicato e Servidores Públicos Municipais de Ouricuri. Representando a Chapa 1, nós estamos com a vice-presidente que está na concorrência, a Analberga, e com o secretário de Finanças, o John Monteiro, né? E Chapa 2, a Helenice Alves e o vice-presidente José Hilton Teixeira. É, a gente está com um ouvinte na linha, é um professor, ele vai se apresentar. Vamos lá, bom dia. Bom dia, sou o professor Deusdete Dias, sou presidente e fundador do SINDICEP. Gostaria de parabenizar a rádio pelo espaço que está concedendo às duas chapas, parabenizar as duas chapas pelo trabalho que vem fazendo na campanha do SINDICEP. E a minha pergunta é a seguinte: Eu queria saber da diretoria do SINDICEP por que essas eleições não estão sendo mais divulgadas. A gente escuta reclamações, as pessoas me param na rua. Zé, por que não está sendo divulgado? Por que não tem uma faixa na rua? Por que a gente não encontra carro de som na rua? Essa comissão eleitoral, por que não foi escolhida nas assembleias para que fosse melhor representada? Por que o atual presidente pediu exoneração? O que está acontecendo? Olha, eu não sei, vocês precisam procurar lá. Então, veja, eu acredito que ao longo desses 12 anos que essa turma está por aí, já era para existir, sim, um regimento eleitoral mais confortável, eleito pela Assembleia, com recursos para essa comissão, ter autonomia. Por exemplo, as chapas da eleição deveriam ser custeadas, sim, com os recursos do CIRCEB, que são recursos dos servidores. Ou seja, a chapa receberia recurso para colocar carro, se fosse necessário, para fazer o instantinho, se fosse necessário, para fazer contrato com bicicleta de sonho, etc. Mas eu soube que a chapa 2 colocou um pedido no ofício para ter urnas volantes. Isso já existe nos sindicatos estaduais há muito tempo, desde muito tempo. Urnas volantes seria o seguinte: uma van contratada pelo CINICEP, com dois escrutinadores indicados pela comissão eleitoral, dois fiscais ou um fiscal de cada chapa, um representante da comissão eleitoral e dois seguranças. E aí faria um roteiro, né, estabelecido pela zona rural, povoados, e divulgava, por exemplo, de 8 horas no Lopes, a partir de 9h30 no Jacaré, a partir de 10, 11 horas no povoado de Jatobá, e assim vai, divulgando bem esse local onde as zonas volantes vão ficar, para que os servidores públicos tivessem mais um conforto para votar e não precisasse se deslocar lá do Cara Branca para vir votar. Dá um voto aqui, essa pessoa não vem. Nós temos nas últimas eleições, menos da metade do pessoal vem votar, se eu não me engano. Eu não quero aqui cometer nenhum erro, nem ser leviano, mas basta pegar as atas, a gente percebe que as pessoas não vêm votar. Eu soube também, vi reclamações, que não tem ainda uma lista, a chapa 2 não tem uma lista com os telefones, com os endereços, para que eles possam também estar ligando para os servidores. Você, servidor, que não recebeu uma ligação, parece que da chapa 2, é porque não tem. Então, eu estou achando que está injusto esse processo. Então, essa confusão com a comissão eleitoral, eu acredito que não tinha necessidade disso. Nós somos um sindicato de servidores públicos, pessoas esclarecidas, todos os servidores são pessoas inteligentes que passaram em concurso, e que não adianta, não é uma política de eleitoral, de partidária, onde não pode haver jogo sujo. Não estou afirmando que existe jogo sujo. Oi, Deus Dete. Oi. Não, é por conta do nosso tempo, a turma que já registrou suas perguntas. Então a pergunta é essa: porque se a diretoria atual sabe, qual foi os motivos que foi que o presidente saiu e por que foi negado essa proposta de fazer a urna volante? E se essa negação consta em ata da comissão eleitoral? E se consta, esclarecer, mandar para que a rádio leia aí no jornal desse oportuno. Muito obrigado. Tá. Parabenizar do Chapo pelo trabalho que vem fazendo, apesar de tudo. E convocar, sim, todos os servidores para que venham votar, para que venham exercer seu direito, porque é um direito a cada 3 anos e isso não pode deixar como se fosse uma coisa menos importante. Muito obrigado a todos e parabéns à rádio por esse momento. Tá, obrigada, professor Deusidete. E aqui é o Johnny que vai responder, ou a Analberga? Pode ser eu. Pois fica à vontade, Johnny. Respondendo a pergunta do professor Deusidete, realmente presidente fundador, eu também sou sócio fundador daquele sindicato, a gente tem um grande carinho, o sindicato só é o que é hoje graças a essa dedicação nossa da atual gestão, da atual diretoria, esse grupo que vem sendo eleito já 4 eleições, né? Na eleição passada nós fizemos um trabalho tão magnífico que não houve nem concorrência, nós tivemos uma eleição por aclamação, a companheira Didi foi a primeira mulher eleita presidente do sindicato, numa eleição por aclamação em assembleia. Então, isso mostra o quanto nós estamos trabalhando no caminho correto. Então, nós tivemos aí, nas 4 últimas eleições, a aprovação total da maioria dos servidores. Vencemos com diferenças muito grandes. A cada eleição, a votação dessa diretoria só cresce e isso mostra o quanto a gente vem trabalhando corretamente. O regimento eleitoral, como ele disse aí, precisa ser reformulado, claro, porque o tempo passa e tudo precisa ser renovado. Mas esse regimento, Cláudia, foi aprovado em Assembleia Geral pelos servidores, em 2012, e a partir dali consta todas as regras que têm que ser seguidas, e esse regimento foi feito com base no regimento interno e também no Estatuto Social. Nós cumprimos rigorosamente o que está no Estatuto. Esse estatuto ele só pode ser mudado por 2/3 dos sócios presentes na Assembleia. Se hoje nós temos 1.300 servidores, nós temos que colocar 800 pessoas numa reunião para fazer modificações nesse estatuto, nesse regimento. O Ministério do Trabalho é quem fiscaliza tudo que o sindicato faz. Então, a gente está todo em dias com a documentação em cartório, Ministério do Trabalho e tudo mais nessa questão. Em relação à comissão eleitoral, o estatuto e o regimento diz que é de competência da diretoria executiva a nomeação dos membros da comissão eleitoral. Então, nós estamos seguindo o que está no regimento. Toda a documentação dessa eleição está lá à disposição de qualquer um. Tudo feito claramente, com transparência. Nós temos o blog do Sindicep que ontem, Ana, atingiu 280 mil acessos. O blog do Sindicep é realmente um canal bastante acessado pelo nosso servidor e está tudo publicado lá. Qualquer coisa que a gente faça ou que a comissão faça, está publicado e a pessoa tem acesso através das mídias sociais. Então, essas críticas que vêm do professor Deusdete, a gente acata, respeita e tudo mais, mas não concorda com a maioria delas, porque muitas vezes são críticas infundadas, destrutivas, que acaba manchando a imagem desse sindicato que a gente tanto lutou para torná-lo grande. Em relação a essa questão da divulgação, está sendo, sim, muito bem divulgado. O servidor está sabendo que no dia 23 tem eleição do sindicato, de 8 às 5 da tarde. A comissão eleitoral, o presidente Luizinho pediu exoneração do cargo, mas de imediato a suplente, a professora Francineide, já assumiu os trabalhos e está tudo na normalidade como tem que ser. Então esperamos realmente que o servidor, dizer aqui que a partir de segunda-feira, carro de som na rua, durante todo o dia, de segunda a quinta no dia da eleição, vai ter carro de som avisando em todos os bairros, em todos os locais do município de Oricuri. E em relação a urnas volantes, não existe previsão regimental estatutária para colocar urnas volantes por todo o município. Se o Estado faz, é porque o Estado de Pernambuco ou os estados são muito grandes e tem que ter sim urnas volantes, porque não tem como um servidor estadual de Oricuri ir lá votar em Recife. Não existe essa condição. E Oricuri tem como o servidor tirar um dia especial a cada 3 anos. Vamos pedir ao governo municipal que não atrapalhe a vinda do servidor para vir votar e esperamos que seja uma eleição de grande comparecimento. Nós temos hoje 1.300 pessoas aptas a votar e venham sim votar, que seja na 1, que seja na 2, mas que venham participar desse processo eleitoral. Isso, muito bem, Johnny. Nós já estamos aqui se aproximando do final do nosso programa. Chegou aqui a nossa companheira de todos os sábados, a Jéssica, que também vai falar um pouquinho. Bom dia a todas as ouvintes e ouvintes do programa Mulheres do Sertão, né? Mas infelizmente só estou conseguindo chegar aqui já nos finalmente do programa, mas venho acompanhando durante toda a semana enquanto servidora, né, esse processo que se dá aí, né, da eleição. E vou colocar aqui os pontos. Eu estava vendo aqui a pergunta do professor Deusdete e infelizmente hoje eu não estava conseguindo acompanhar o programa porque estava dando aula, mas eu vou colocar alguns pontos. Quanto a mim, eu me sinto omissa, né? Se eu disser que eu sou uma servidora e não me sinto omissa, eu vou ser, porque muitas vezes a gente cobra, né? Não estou respondendo a Deusdete. Isso é um pensamento que desde o início dessa campanha que foi se pensado e se foi cogitado, né? A gente até fica, não é a eleição do Sindicep, a eleição dos professores, porque nós, enquanto funcionários públicos de Oricuri, da saúde e de outros órgãos, não nos sentimos, né? Não nos sentimos ou não nos pensamos lá dentro desse sindicato, porque eu acho que a partir do momento que eu quero criticar, mas eu preciso também estar de uma forma mais efetiva dentro, contribuindo. Então, assim, eu, Jéssica, me sinto omissa de não estar participando, de não saber, né, dos regimentos realmente desse sindicato, que é nosso e que eu sei que a gente tem toda a abertura, porque em alguns momentos eu já precisei e tive essa abertura dentro, né? Então, assim, a gente tem que cobrar e a gente também tem que participar. Né? Não está fazendo. O sindicato ele trabalha em favor do funcionário. Né? Infelizmente, a gente não vê hoje a política partidária separada desses locais, mas isso me entristece muito, porque eu acho que a gente tem que trabalhar por um bem maior e pelo fortalecimento das nossas categorias. Né? Eu sinto falta também de maior propaganda dessa eleição. Né, aqui no município, e Só uma colocação, né? Eu não sei o que, infelizmente eu não acompanhei, não sei o que foi, já foi colocado aqui. É uma conversa que a gente já fazia enquanto grupo de mulheres de Jurema, que a gente não consegue, enquanto servidor público, mobilizar um grande número de servidores, né? A gente vê lá nos movimentos sociais, Ana, que sempre está com, né, os movimentos de mulheres, Johnny algumas vezes, mas a gente não consegue mobilizar os servidores de Ouricuri, né? Nós tivemos agora dia 15 uma parada, o Brasil parou, várias cidades, muitas cidades pararam, e Ouricuri fez um movimento muito pequeno para a quantidade de professores, de servidores, de pessoas esclarecidas, né, em favor da sua classe e que não estavam na rua. Então, assim, isso me preocupa, né? Eu desejo sorte às duas chapas e que essa mobilização, a partir do momento, eu sei que é obrigação, né? A gente, nós temos nossos direitos, mas nós temos obrigações enquanto cidadãos, enquanto funcionários, de estar participando, porque, como disse o professor Deusdete, somos pessoas concursadas, inteligentes, que estudamos e que passamos. Então, precisamos também levar essa discussão e formar realmente, né? A grande maioria, eu sei que está à frente, são professores, formadores de opiniões e que têm um papel fundamental e o poder de mudar esse pensamento. Então, essa participação, né, a gente também tem que pensar, vamos pensar onde é que nós, enquanto funcionários públicos, né, que estamos ligados ao sindicato, estamos falhando, não estamos fazendo nossa parte de ir lá cobrar e de nos envolver realmente, mas desejo, né, uma boa sorte e que esses venham realmente para nos representar. Muito bem, Gésia. É isso mesmo. Eu acho que é muito fácil a gente estar na nossa zona de conforto cobrando daquele que está nos representando ou daquela, né? A gente precisa também se ver nesse espaço e nesse lugar, né? Não adianta a gente vir falar que fulano e fulano não faz, mas eu preciso fazer a minha parte também, né? E eu acredito que é isso que as chapas devem propor isso, que esses servidores cheguem, que se proponham e que também ajudem a construir um Sindicep cada vez melhor. Tá certo? Então, o Deusdete ligou, infelizmente a ligação caiu, a gente está finalizando, a gente tem 5 minutos, e aí eu convido as duas chapas a apresentarem quem está acompanhando essa chapa, qual o dia da eleição, tá certo? E fazerem as suas considerações finais. Infelizmente, o tempo é curto, mas eu desejo muito sucesso para as duas chapas e que vocês possam estar nesse finalzinho de eleição, convidando e chamando as pessoas a construir esse Sindicep. Assim, nós formamos a diretoria executiva com, sou eu, Helenice Alves, Joséildo Teixeira, que está aqui, Giovanni Peixoto, Edinalva Conceição, que é a Dalvinha, e Rosival Cabral. Então, nós somos em 15, eu não trouxe a lista de todos, mas tem vários professores auxiliares. Ontem nós ouvimos um grupo de pessoas desse novo concurso, entre eles agentes de trânsito, vigia, e ele levantou uma questão muito importante. Ele disse, você é o quê? Ele foi perguntando, professor, você é o quê? Professor, você... Então, você está para lutar pelos direitos de todos, porque só tem professor. Aí eu fui explicar a situação, como a gente montou essa chapa, que foi de última hora, a gente resolveu e fomos sentando e ligando para todo mundo, ninguém queria. Então, mas isso é importante, esse levantamento. E a gente sabe que a diretoria executiva hoje, ela também é formada por um grupo de professores. Mas a gente está aqui para lutar por todos. Tem o auxiliar de serviços gerais, tem o agente de edemias, tem o agente de trânsito, tem enfermeiros, tem médicos, tem dentistas. Então, a gente tem que lutar por uma classe de todos. Somos todos nós sindicalizados, assim, para aqueles sindicalizados. Eu vou passar aqui para Joséildo, que Joséildo tem alguma coisa a dizer. Então... O tempo é curto. Eu quero aproveitar, Cláudia, só para deixar essa mensagem mesmo. Então, como já foi colocado aqui, né, a diretoria executiva, os 5 membros principais da chapa 2, professora Helenice, professor José Hilton, temos Gelvan Peixoto, que trabalha aqui na Escola do Endilho, Edinalva Nunes, que é Dalvinha, e o professor Rosival, e tem mais os 10 que formamos aí os 15 membros da chapa 2. Quero aproveitar e mandar um alô aí para a turma do Jacaré, da Aero, do Lopes, Jatobá, Videl, Barra de São Pedro, Santa Rita, a turma aqui da sede do município de Ouricuri, Passagem de Pedras, convidar a todos e todas para vir para a festa da democracia de 23, certo? Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa e dia 23 de março, não esqueça, vá no Sindicep e vote Chapa 2 na cabeça. Ana Alberga. Bom, já estamos aqui nos despedindo, quero apresentar a nossa chapa. Ela é composta por a presidenta Didi Ribeiro, como presidente, eu, Ana Alberga, que está falando, vice-presidente, Fagner, secretária-geral, Johnny Monteiro, que acabou de falar, secretário de Finanças, e secretário de Comunicação, Luiz Arsênio, Luizinho. E a nossa chapa, os suplentes, a gente tem na saúde, a gente tem o companheiro Josimar Marcelino representando, temos também no Conselho Fiscal Genesindo Miguel, que é eletricista, representando a Secretaria de Obras. Temos Edinaldo, representando o Auxiliar de Serviços Gerais. Temos Josefa da Conceição, representando o FUNPRÉ, o Fundo de Previdência do nosso município. Temos também pessoas para representar a Câmara Municipal. Temos Rosália Pereira. Então, a gente teve essa preocupação de compor a nossa chapa pensando em todas as secretarias, em todas as profissões. A nossa chapa, ela tem essa proposta de aglomerar a todos. No mais, a gente quer pedir que vocês compareçam ao Sindicep. Você que esteve conosco durante esses últimos anos, que gostou do nosso trabalho, que quer dizer sim à chapa 1, venha, compareça, porque a gente está de braços abertos. Cada voto é importante, a gente sabe que um voto decide uma eleição. Então, a gente faz esse apelo a você, servidor, servidora, que diz sim ao nosso trabalho, que quer reafirmar esse trabalho de crescimento e fortalecimento do sindicato, que é um sindicato forte e livre de orientações partidárias, como a gente já vem exercendo há vários anos. O nosso trabalho é feito com vocês, para vocês e a partir de vocês. Então, venham e vamos votar na chapa 1. Muito bem. Johnny? Agradecer o espaço mais uma vez, aqui é muito, muito bom o programa, um ambiente bastante amistoso, tranquilo, e queria dizer realmente que estou na chapa 1, realmente há um tempo, trabalhando com dedicação, com amor aos servidores, aos trabalhadores. Já tive a oportunidade de levar o nome do Sindicep a Recife várias vezes, a Brasília, fomos a São Paulo, sempre defendendo os interesses do trabalhador, não só de Oricuri, mas do Brasil inteiro. E agora estamos aí nessa luta contra essa maldita reforma da Previdência e a reforma trabalhista que vem aí, e é preciso um sindicato que realmente tenha força e tenha coragem de lutar. Vamos sim, na quinta-feira, dia 23, votar na chapa 1 para o Sindicep continuar avançando. Pronto. Cláudia, eu queria só complementar que eu também sou nova concursada, viu? Passei nesse concurso, estou assumindo agora um vínculo. E vocês, novos concursados, não se preocupem. O Sindicep está preocupado sim com esse concurso, está de olho. E não existe nenhum problema com relação a esse concurso, porque queremos parabenizar. Foi um concurso sério, muito bem feito, e não terão problema nenhum com relação a isso. Inclusive, eu estou nesse meio, a gente está defendendo sim os novos concursados, inclusive a mim mesmo, né? Ok, muito bem. Então, assim, hoje a gente está encerrando mais um programa Mulheres do Sertão, que teve uma roda de conversa com as turmas, as duas chapas, né, chapa 1 e chapa 2, para as eleições da diretoria executiva do Sindicep 2017, que será dia 23 de março. Então, todas e todos se vejam nesse espaço, que é um lugar de cada uma, né? Então, se você vai, você faz a sua parte também, a sua cidadania. E eu esqueci de dar um bom dia para minha mãe, que é do Crato, que está aqui há uma semana, está lá no pezinho do rádio nos ouvindo. Mãe, um beijo para tu, vamos já para o Crato. Tá certo? Então, obrigada, Johnny, chapa 1, Ana Alberga, chapa 2, o José Hilton e a Helenice. Boa sorte para vocês, tomara que o melhor aconteça, tá certo? E que seja o melhor não para cada um de vocês da chapa, mas para os servidores públicos de Oricuri. Muito obrigada e boa sorte. Até mais, pessoal. Pra descrever uma mulher, não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro o que ela é. É um risco tentar resumir mulher. De um lado é corpo e sedução, do outro força e coração. É fera e sabe machucar, mas a primeira te curar. E sempre faz o que bem quer, ninguém pode impedir. E assim começa a definir. Entre tudo que existe é principal.